Ele nunca foi do tipo de cara perfeito, mas os seus defeitos deixa ele foda. Hoje eu tô dopada de amor e o segredo é que seus olhos vermelhos me viciou. Seu mundo em segredo me viciou. Seu corpo, seus beijos me viciou. Seus loucos desejos me viciou. Em você me viciou. Em você me viciou. É que ele é meu favorito maluco, o réu culpado por meus absurdos. No antebraço meu nome de escudo, mas antes disso tudo, nós somos mais que um rolê. Curtindo a vida uma pá de vezes, semana vira meses se nós não encontra. Vivendo com uma noite de prazeres, intensa que nem ele, nós curte a lombra. Ele nunca foi do tipo de cara perfeito, mas os seus defeitos deixa ele foda. Hoje eu tô dopada de amor e o segredo é que seus olhos vermelhos me viciou. Seu mundo em segredo me viciou. Seu corpo, seus beijos me viciou. Seus loucos desejos me viciou. E você me viciou. Você me viciou. Naquela noite que o carro deu fuga, aquela rua perdeu nós de vista. E o coração quis sair pela boca, mas me sentia louca, bandida. O foda é que esse amor entorpece a noite, injeta adrenalina, o rolê fica cativante. Dois loucos sem juízo, com sorrisos diamantes. Somos refém do vício que deseja seu romance. Ele nunca foi do tipo de cara perfeito, mas os seus defeitos deixa ele foda. Hoje eu tô dopado.